racha. O Vai ou Racha, um podcast de Alexandra Matos e Filipa Poço. Estamos a ouvir um papel de reboçado porque ainda estamos a dar vazão ao Dr. Baiard, ao carregamento. O carregamento gigante que ele nos deixou. E a Alexandra está a falar com esta voz que ela está com um reboçado na boca. E nós, como profissionais aqui da voz, temos de ter sempre as cordas vocais bem... Sim. bem lubrificadas. Sim, há 15 Vá. Dias que não tenho tosse. Não levem as vossas mentalidades para outro lado só porque eu usei a palavra lubrificada e mais uma vez estou a dizer piadas como se tivesse 75 anos. Bom, sejam muito bem-vindos a mais Olá. Um episódio do Vai ao Racha. Olá, Alexandra. Olá, Filipa. Estamos cá de volta, depois de um episódio doce com a Dr. Baiard e um episódio que nos fez muito bem à tosse, temos é hoje verdade. Uma nova convidada aqui connosco, uma menina, desta vez, já não tínhamos uma menina, tínhamos a Joana da UPA, por acaso tínhamos tido a Joana da UPA, mas temos uma menina que é criativa também, é produtora de conteúdos e faz coisas muito giras no Instagram, conhecida, ela chama-se Vanessa, mas conhecida no Instagram como Peggy Art. Bem-vinda. Olá, boa tarde. Podes falar mais perto do microfone para te ouvirmos bem. Ela tem um repassado na boca também, porque nós também oferecemos um repassado à Vanessa. Podes deixar aí, podes depois no final voltar a comê-lo. Ou então nós damos-te um novo. temos muitos. Então, quem é a Vanessa Rosa ou a Peggy Art? Pergunta difícil. Começamos logo pois. Assim. Portanto, vens de, és de, sim, não és de Lisboa? Não, estou de Aveiro, nasci em Aveiro, vivi em Aveiro. Entretanto, aos 20 anos emigrei para Madrid. Uhum. E tenho 28 anos. Pois eu ia dizer, aos 20 anos, porque estás lá há um ano, porque tens 21 agora, não é? Pois, eu tenho cara de que tenho 20 anos, mas pronto, quem me dera. E é bom sinal. Sim. E foste para Madrid fazer o quê? Tentar a minha sorte em ter uma vida melhor. Os meus pais já vivem lá há 10 anos. Eu estava a estudar em Coimbra. E existe. Boa terra. Sim. É a tua terra. É a minha terra. Gosto muito. Estava a estudar em Coimbra, desisti do curso e mandei-me para Madrid. Que curso era? Arte e Design. Uhum. E a Madrid, o que é que foste para lá estudar ou dar continuidade aos teus estudos? Sim, a ideia era essa, dar continuidade aos meus estudos. Tentei com Belas Artes, uhum. mas por causa de burocracia e papéis e pronto, o que nós sabemos, uhum. não consegui. Fiquei um ano sem estudar e sem trabalhar. Entretanto, consegui meter-me num curso de espanhol para aprender um bocadinho. Uhum. E agora já dominas o espanhol? Sim, e às vezes é complicado desligar o chip. E como é que é de falar português e espanhol? Sim, imagino que seja. Eu por acaso já entrevistei uma... É uma locutora de rádio portuguesa que se chama... Bolas? Está-me a falhar o nome agora? Ex-mulher do Marco? Bolas? Ana Galvão. Ana Galvão. E Ana Galvão é espanhola. Sério? E ela é espanhola. Não, e não se nota nada porque ela tem esse também jogo. Ela controla muito bem durante as emissões, só que ela diz que não... Quando eu gravei um programa com ela, ela diz que não pode falar com a mãe antes de entrar no ar, porque se ela fala com a mãe em espanhol, que a mãe é espanhola, pois. Ela diz que já vai arrastar tudo para espanhol e depois as pessoas são más e dizem... Estou a ouvir rádio em Portugal e estou a ouvir uma espanhola, porque saía-lhe tipo. Ela deu vários exemplos no. Ela diz muitas marcas à espanhol, diz Colgate em vez de Colgate. Sim, então ela diz, eu também. Tu também dizes Colgate, mas... pronto. E ela dizia que não podia falar com a mãe antes da emissão, porque senão saía-lhe coisas à espanhol e não conseguia mudar o chip. Portanto, eu percebo isso, eu não percebo, pronto, não a nível pessoal, mas já tive pessoas a dizer um a mesma coisa. Também. São mais tinhas e gozam comigo. Eu, opa, isso é que não faço por mal e tento. Fazer um esforço grande, mas uhum. às vezes. E agora estás cá em Lisboa temporariamente? Sim, estou a passar cá uns tempos para tirar a carta de condução aos 28 anos. Nunca é tarde, não é? Nunca é tarde. E pronto, para trabalhar um bocadinho uhum. com marcas e. E o que é que fazes lá neste momento em Madrid? Em Madrid eu estava a trabalhar numa Zara até o ano passado. Trabalhei durante 5 anos uhum. e despedi-me. Para me dedicar ao mundo digital, que é o que eu gosto de fazer, que é uhum. onde eu me sinto confortável. Mundo Digital, a tua página de Instagram ou outras coisas? Sim, a minha página de Instagram e o meu blog, que brevemente vou meter. Vai ser um website. Vou meter em ativo outra vez. Ah, vais meter em ativo, portanto o blog já existiu. Eu tinha antes, mas fechei-o. E agora vou lançar uma espécie de site. Okay. Com um bocadinho de cara. A minha marca pessoal, estou a trabalhar nela. E o site, o blog. Portanto, e pra, não é fácil, não, não sei se as pessoas que nos estão a ouvir têm essa noção, não é fácil criar um site. Um blog hoje em dia, pronto, que ainda há muitos que já são aqueles templates já feitos, que é só pôr os conteúdos, o blog até que não é difícil, mas um site não é propriamente fácil, mexer no back-office do site. Portanto, tu tens formação nesta área ou estás a descobrir tudo sozinha? Não, eu fiz numa página que se chama Wix. E demorei uma semana a aprender tudo, a ler tutoriais. Tudo sozinha, em tudo casa? Tudo sozinha, sim. Eu gosto de fazer, gosto de aprender. Claro. Não, gosto que alguém me ajude, obviamente. E é mais fácil pedir alguém que saiba. Mas se eu não souber fazer, nunca vou fazer nada. Claro. Não é? Assim, se vou aprendendo e se estiver a falhar alguma coisa, já sei como lidar com a situação. E o que é uma produtora de conteúdos digitais? Portanto, nós sabemos o que é, mas para quem nos está a ouvir, o que é uma produtora de conteúdos digitais? O que é que tu fazes para o digital? Que é uma área que tu gostas tanto. O que nós fazemos com criadores de conteúdos é... Os criadores de conteúdos, sim. Sim, e não produtores de conteúdos. Sim, é a mesma coisa. Vai dar o mesmo. Imagina, temos uma marca, temos uma ação... E o que fazemos é fazer publicidade, falar sobre esse produto, inserir no nosso dia-a-dia. E são essas marcas que vão atrás de ti ou tu vais atrás das marcas? Normalmente as marcas vêm atrás comigo, contigo. Okay. Mas há marcas que eu gosto muito e às vezes vou falar. Envias com tu uma mensagem. E como é que tudo isso começou? Ora bem... Eu estou, entretanto, a fazer scroll à procura da tua primeira publicação. Ai, está ali uma foto em Aveiro. Em 2014. Acho que é nas comecei em 2014. Costa Nova. É mais para cima. Aquilo é lá bem na tua terra. Não, isto é no Algarve. Não, é de cima, aquela da casinha às riscas. Não é? Isto é Costa Nova. É Costa Nova. Minha terra, sim. E aquela, por acaso, são casas bastante instagramáveis. Sim. E agora tem cada vez mais turistas lá. Claro. Sim. Antigamente ninguém queria saber, agora... Porque acho que também que saiu numa novela. Pois saiu. Eu então, lembro-me disso. Mas conta-nos, como é que começou, como é que começaste a ganhar este número no Instagram? Ora bem, eu abri o meu Instagram em 2014. E era tipo fotos do dia-a-dia com família, comida, gatos. Normal. Não, sem contar. Não queria partilhar com outras pessoas, só mesmo com os amigos. Era fechado. Entretanto, comecei a editar melhor as fotos. Havia, por exemplo, na altura um desafio que era desculpas já muitas. Não me lembro desse desafio. Era, como é que ela se chama? Raquel Caldobilha? Não me lembro agora o nome, o apelido. Eu tenho medo de me enganar, portanto ainda tenho medo de dizer as neiras. Ah, mas podes estar à vontade. Nós dizemos muitas asneiras, especialmente eu. Portanto, eu digo muitos disparates. Então era um desafio, um hashtag, que era desculpas já muitas. E por dia havia um tema. Imagina, dia 1, azul. Então muitas pessoas da comunidade... Ah, mas isso já é numa era mais moderna, porque já estamos a falar aí em hashtags. Eu lembro no início não havia, para não? Hashtags era mais Twitter, sim. 2014, 2015, ok. Por aí, pois, aí já havia já. Já. Então, tu pronto, eu partilhava esse... a minha foto com o Zoom, outra pessoa partilhava, e então as pessoas partilhavam uma das outras. E então, okay. As pessoas ao partilhar foram dando a conhecer o trabalho de cada um. Cada um, e começaste a ganhar muitos seguidores. A partir daí. Depois, entretanto, também fazia alguns vídeos, na brincadeira, criticar com temas da sociedade. Mas e filmavas dia-a-dia. E editavas? Sim. Não, era um vídeo de 30 segundos. Ah, ok, na altura okay. Não dava um minuto sequer. Ok. Coisas que acontecem a nós e muitas vezes não damos conta e pronto, eu fazia isso, por exemplo, o fiambre, o porquê de fiambre perna extra, de onde é que vem a perna extra, coisas assim. Sim. E as pessoas achavam piada e começaram a partilhar com os amigos, olha, vê isto, não sei o quê. E descobriste onde é que vem a perna extra ou não? Não. Não. Ainda estou para descobrir. Pois. Pois tinha. Ah, isto é muito gira. Tens esta linguagem, sim, que é fotos no ombro. É muito como a Catarina Sanches também fazia uma que era com o cabelo. Com o cabelo, sim. E depois deixou de. Estas são de 2014. Exato. Portanto, apagaste tudo o que tinhas para trás. Sim, porque tive ali uma fase um bocadinho estranha e deu-me assim na cabeça. E quiseste apagar. Eu também já apaguei fotos antigas. Que era o 375 Collarbone. Ah, está tão giro. E então, todos os dias, punha um offset na clavícula e publicava. E as pessoas também começaram a seguir por causa disso. E de onde é que te surgiu esta ideia, lembras-te? Porquê na clavícula? Foi por causa da primeira foto. A primeira de todas era uma folhinha. Ah, era uma folha. Uma flor, sim. Ok. E essa foto eu publiquei com um hashtag do público. Ah, o P3. Sim. O P3 Top. E publicaram. Uhum. E eu, por que não hei de fazer mais vezes isto? Claro. Com outros objetos, todos os dias. E assim foi. Está muito gira a ideia. Gostava de voltar, por acaso. Olha, mas porque fica aqui um ponto um em que eu já não sei o que é que é de meter. Mas juro, não... É olhar à volta, olha, punhas... Hoje podias pôr um repousado do Dr. Baird. Eu acho que não tenho. Olha que... Acho que não. Mas tens ali coisas mais retro. Mas, por exemplo, aquela... A Coto. Aquela no mini Nutella era daquele tamanho? Era. Ah, sim. Daqueles que vêm no aeroporto. Ai, nunca vi. Já sei, já vi nos pequenos almoços já. Sim. Não, afinal não me estou a lembrar. Desculpem, eu lembro-me de umas que é assim uma coisinha que se tira a tampa, mas... Como aquelas manteigas. Como as manteigas, sim. Exatamente. Eu já vi, foi essas Nutellas. Sim. Agora, assim, esse boy é um tão pequenino, nunca tinha visto. Sim, também. Depois muita gente perguntava, como é que tens tanto equilíbrio? E eu... Isto é segredo. Tinhas que ir lá alguém atrás a agarrar. As coisas mais pesadas, sim. Sim, porque estava senão atrás não. De mim. Está muito giro, a ideia está muito giro. Olha, fica aqui um desafio feito por nós do Ovaio Racha para que voltes a fazer isto. É muito giro. Eu pelo menos gosto muito. Eu gosto muito desse registro. Depois deixaste totalmente fazer. Portanto, temos ali o gatinho. E foste mudando, porque entretanto fizeste uma tatuagem. Sim, é verdade. E o cabelo também é mudou. É muito engraçado ver a evolução do passar dos anos, não é? Não tinha uma tatuagem antes, agora tenho. Pintei aquilo de cor-de-rosa. Pois é, tem imensas cores de cabelo ali, verde. Diferentes. Rosa. Voltei por momentos aqui mais para cima, acho que. Ai, olha aquele Hendrix pequenino, está muito a giro. Mas acho que está muito mais para cima. Quando Portugal ganhou o Euro. Ah, sim. E eu voltei a publicar uma do ombro. Um momento. Ah, eu acho que já passei por essa, sim. Já sei. Nós estamos a ver, para quem nos está a ouvir, nós fomos até ao fundo, ao fim do perfil da Peggy Art e vimos umas imagens onde só aparece, um bocado do queixo, um bocadinho do cabelo e o ombro e a clavícula. Se tiverem esse tempo, puxem o perfil até ao fim para verem que são fotografias muito giras e apetece inventar qualquer coisa, não é? Tipo, eu sempre vejo assim perfis criativos, apetece-me tipo inventar coisas para fazer também. Só que depois quando chega ao ato do inventar, não sei nada. E foi a partir daqui que começaste a ter muitos seguidores. Sim. E começaste a agarrar-te ao Instagram. Começavam a publicar o P3 e depois as revistas online também publicavam e comecei a ganhar muitos seguidores a partir daí. E como é que te intitulas a nível do Instagram? Consideras-te o quê? Uma influenciadora? Uma criativa. Eu não gosto da palavra influenciadora. É como nós não gostamos da palavra incrível. Ah, incrível. É muito influenciadora essa palavra. Mas acredito que influencio ou consigo inspirar muita gente. Considero-me mais criadora de conteúdos. Blogger. Eu acho que... Pois, eu acho que a criadora de conteúdos é uma forma bonitinha de dizer influenciadora, não é? Sim, eu acho que o influenciadora vai muito mais que criação de conteúdos. Ah, sim. É uma pessoa que entra. Não, eu acho que é o contrário. Eu acho que criadora de conteúdos é mais complexo, é mais difícil do que influenciadora. Sim, eu sim, acho. Sim. Porque uma influenciadora só existe, não é? Exatamente, a influenciadora, normalmente a própria imagem da influenciadora ou do influenciador... Bem, basta, e eles dizem ali umas coisas engraçadas, vender o produto, não é? Não estou com isto a descredibilizar o trabalho das influenciadoras, nunca na vida. Não, mas eu tenho outra ideia de influência. Ah, tens? Acho que é uma pessoa que realmente influencia a vida de outra pessoa. Ou seja, mais a nível psicológico e sentimental. Ok. Que possa mudar a vida de uma pessoa. Uhum. Pronto. Acredito que em certa parte eu seja isso. Ok. Que com os meus problemas do dia a dia, os meus problemas. Tu expões bullying, esses problemas? Tudo, sim. Expões muito? Sim. Às vezes falo nas histórias. Nas histórias, ok. O problema do cancro da minha mãe, costumo falar disso. Uhum. Pronto. E acho que. E sentes que ajuda as outras sim, pessoas? Sim. Uhum. O facto de ser pequenina e as pessoas pensam, qualquer roupa não é para pessoas pequeninas, eu consigo adaptar-te. Sim, mostrar que é possível. Uhum. Achas que ainda há muito esse estigma da mulher pequenina? Não, eu já não tenho estado muito. Tu sentes, Alexandra? Não sinto. Não. Eu sou pequenina também. Acho que não. É mais na moda. Ah, as na moda, ok. Estou a perceber. Não fazem roupa para pequeninos e é tudo para modelos de 1,80m e. As pessoas já não vão comprar isto. Pronto. Tu não és muito pequena também, Alexandra? Não, só um bocadito. 1,60m e... 1,58m. Sim. Pronto, tens mais uns centímetros que eu. Olha, mas também acabas por influenciar muito pelo aquilo que vestes e aquilo que mostras que vestes, não é? Sim. As pessoas procuram saber onde é que compraste, todas essas coisas. Todos os dias. Que tipo de mensagens é que costumas receber? Gosto muito da tua t-shirt, onde é que compraste. É muito bom o que eu acho que o que me torna diferente é que, por exemplo, eu consigo misturar o vintage com o fast atual. Fashion. Uhum. E como é que lhe chamaste? Fast fashion? Eu falo muito mal inglês. Fast fashion. Fast fashion, sim. Uhum. Sim. E estou sempre a recomendar lojas vintage, sempre que vou a algum lado e conheço uma nova partilho. Ai, quero muito ver, tenho que ir explorar. Não, pois é que ela tem esta vantagem porque ela vem tudo. Tu vens de stylist, não é? Do teu sim, curso, pronto. De styling, exatamente. Exercia a profissão. Pronto, esse é o meu calcanhar daqueles, é que eu não consigo combinar nada. Gosto de andar sempre assim com roupas de desporto, ténis e não me chatei. Bem confortável. Mas gosto de ver nos outros. Sim, também gosto muito. E tu és muito fotogénica. Tu tens. És tu que te fotografas a ti mesma com um tripé ou tens alguém sempre contigo a fotografar-te? Bem, há umas que são selfie, pessoas, que dá para perceber. Costumo chatear as pessoas que estão comigo, a minha mãe, minha irmã, os meus amigos, quem estiver comigo. Quem estiver contigo. Na rua. Uhum. E como é que é? Fazes todo um plano da foto e vais lá e dizes à pessoa que é só carregar no botão ou deixas à criatividade da pessoa? Imagina, estamos numa rua e vejo uma parede muito gira e digo, olha, tenho que tirar uma foto aqui. Olha, ficas assim com o telemóvel... Nesta posição? Clicas. Eu vou fazendo posições, vou mexer, porque eu não gosto de estar parada. A parada, claro. E depois escolho a melhor. Uhum. Vai tirando várias, sem parar. E pronto, depois no fim escolho. E o que é que a tua família e os amigos dizem desta tua faceta de produtora de conteúdos digitais? O que é que eles dizem disso? Gostam de ver? Desculpa, não percebi. O que é que a tua família e amigos gostam, dizem deste teu lado mais digital, mais das fotografias? Ah, brincam gostam. Muito? E ficam muito orgulhosos. Porque, pronto... Sempre fui aquela pessoa que gostou de artes e sempre tive um jeitinho para desenhar e o lado artístico. O mais artístico. Então eles ficam, gostam e ficam super orgulhosos do que eu faço. Do que fazes. E onde estou. Pronto, acho que é um pouco isso. Aqui está a moda do rosa e do marcas. Vermelho. Que com que, a partir de quando é que as marcas te começaram a procurar para criares conteúdo? Eu acho que foi a partir de 2015, 2016. Já tinhas quantos seguidores na altura? Ou achas que isso não contou? 20 mil, por aí. Não sei ao certo. Por volta dos 20 mil. Uhum. Sim, por aí. Bem, mas lá está, era uma marca entrava em contato comigo e dizia, olha, temos este produto, gostava muito de te oferecer em troca de uma publicação. Uhum. E eu, ok. E começaste assim? Não sabia o que é que vinha hoje. Claro. E depois começou a vir outra e outra. Tudo neste registro, damos-te o produto em troca de uma publicação. Sempre roupa? Sempre roupa, sim. E joias, não? Mãe, pulseiras também, ou brincos? Brincos, algo de bebida também. Mas, o que é que eu ia dizer? Que só recentemente, em 2017, comecei-me a perceber que podia fazer disso uma profissão. Uhum. E aliás, ganhar dinheiro com isto. Meus pais fartavam-me dar na cabeça. Tu estás a trabalhar de graça, não sei o quê, as marcas ganham contigo e tu não ganhas nada, estão perdidos, não podes pegar as tuas faturas, as tuas contas com batom, com uma t-shirt. Eu, está bem. Mas... Não acreditavas que havia este mundo no digital, no Instagram, e que se podia efetivamente ganhar dinheiro com isto. Hoje em dia consegues sobreviver do Instagram? Sobreviver? Não, viver mesmo. Não digo sobreviver com o sentido... Viver do Instagram. Sim. Pagar contas e... Sim. Obviamente que há meses melhores que os outros. Claro que sim. Mas tenho... Neste momento, por exemplo, se é o que eu quero fazer de vida, se é o que eu quero me dedicar, não é? Tenho mesmo que... Trabalhar só nisto. Vais tu à procura agora das marcas também para poderes fazer dinheiro, não é? Também. E é uma coisa que eu gosto, pronto. E se eu me despedi de um sítio onde estava há 5 anos? Foi com a certeza de que conseguirias, não é? Sim. Pois é, que nós nem, às vezes não pensamos nisto, mas o quão arriscado é nós despedirmos de um sítio para nos dedicarmos à vida de freelancer, não é? Sim, porque neste momento é a tua vida. Sim. Esta vida de freelancer. E acabei com uma depressão por causa disso. A sério? Sim, sim. E como é que foi superar, como é que deste a volta à situação? Com muita calma. Não foi preciso mesmo avisarem os próprios chefes. Ok. Os meus pais dizerem que estava com um problema. Ah, ainda estavas a trabalhar na altura? Ok. Sim. Achava que foi depois de ter despedido? Não, depois de ter despedido foi bom. Já foi bom, claro. Obviamente que não estava um bocadinho ali, será que fiz a coisa certa ou não? Claro. Mas ao fim de 5 anos acabei com uma depressão. Porque era não estavas como uma a fazer tortura. O que querias, não é? Exatamente. E saber que não era aquilo que eu queria e saber que eu tinha valor noutra área. Noutra área, claro que sim. E o medo de falhar. Uhum. Era o medo de sair e ficar sem empregada, não ter nada para fazer, ser uma falhada. Uhum. Sim, sim, sim. Isso não se concretizou, acabaste por te despedir e está a correr bem. Sim, com a ajuda profissional, porque dei-me conta que tinha mesmo um problema e se não eram os meus amigos nem os meus pais que me iam conseguiam ajudar, claro. Decidi ir a um psicólogo. Sim, sim, e resolveres essa parte da tua vida. Acho que sim, e não tem que ser um tabu. Esta conversa não tem que ser um tabu. Eu digo constantemente aos meus seguidores. Porque há muitas pessoas que dizem que têm vergonha de dizerem que buscaram ajuda num psicólogo. Ou para malucos. Exatamente, que é só para loucos, mas não és. Não tem que ser um tabu e acho que a saúde mental é das coisas... E a Alexandra já trabalhou nesta área, lidaste com esta área das coisas mais importantes na nossa saúde, para o equilíbrio da sanidade mental. Eu costumo dizer aos meus seguidores que acho que todos nós, pelo menos uma vez na vida, devíamos ir a um psicólogo. Sim, sim, sim. Mesmo que tenha problemas, sim, sim. Acho que é como um detox. Sim, sim, sim. Só para... Sim, bem, não faz mal nenhum. Claro. Não nos vão fazer mal. É, mas eu imagino essas frustrações de trabalho, que é nós sabermos que temos capacidade para muito mais do que aquilo que nós fazemos, e tu sentias que estavas ali um bocadinho a definhar numa loja de roupa, não sei sim, se já falámos disto aqui Sara. Ou se foi em off, pronto, numa loja de roupa, seja ela de que marca seja for, aliás, seja ela de que marca for, seja, pronto, não interessa, vamos começar a ver desta parte, e sentias que tinhas muito mais para dar a ti do que estar a trabalhar numa loja de roupa, e com isto outra vez a não descredibilizar quem trabalha em lojas de roupa, obviamente. Não, trabalho digno como todos. Exatamente, exatamente. Antes de trabalhar numa loja de roupa, limpei escadas. Claro. Não encontrava trabalho em nenhum lado, eu queria ganhar um dinheirito para o verão. Comecei a limpar escadas. Claro. Não há mal nenhum nisso. Não há mal nenhum nisso, claro que sim. Mas sim, acho sentias que... uma aprendizagem. Mas é no Instagram é que tu és feliz agora. Sim. E como é que é trabalhar com a tua imagem? As pessoas já te reconhecem. Conheces muita gente por conhecerem a Peggy Art do Instagram? Sim, considero que sim. Mais cá em Portugal ou lá em Espanha? Mais cá. Mais cá. Sim. Espanha não tanto. Mas cá. Pois lá tens mais seguidores portugueses. Sim, sim, sim, uma grande porcentagem. Mais meninas ou meninos? Mais meninas. Ok. Uns 84% por aí. Ah, é de meninas. Bastante, sim. Bastante. Gostam das tuas fotografias e das tuas roupas e... Sim. E já sentiste alguém a tentar imitar as tuas fotografias? Sim. Como é que foi lidar com isso? É assim, eu antes... Ficava muito chateada e acho que até humilhava a pessoa. Ficava mesmo em modo hater. Mas ias lá comentar a fotografia? Sim, ah. E publicá-la para os meus seguidores e dizerem lá que... Para fazer esse... denunciar. Sim. Neste momento, não... Digo ok, tento debater um bocadinho a imitação, vezes inspiração. Uhum. Considero um elogio. Ok, sim. E tento levar na boa. Uhum. E já apanhaste alguém ou a fazer-se passar por ti ou a roubar a tua foto para fazer uma publicação nos próprios Instagrams sem te dar créditos ou sem pôr lá o teu nome? Ai, que eu saiba, não. Não? Já apanhei foi miúdas com um perfil normal e a minha foto no perfil. Ah, também já apanhei. Mas tinha disso. Umas fotos delas. Ok. E eu, opa, por favor, não faças isso. Exato, tira só a minha cara da tua pois, foto de perfil, do teu avatar. Isso é muito chato mesmo. Uhum. Sim, mas fazerem passar por mim, não. Acho que tu tenhas que visto, exatamente. Que eu saiba. Sim, eu uma vez fui dar com o perfil de uma Rita. Alguém fez print screen e enviou-me. Eu acho que era Rita Mendes, eu não me lembro do apelido, porque eu também sou Filipa Mendes. E fui dar com o perfil de uma Rita que na foto do avatar, da foto de perfil, era eu. Uma foto minha, mas que ela teve o cuidado de pôr a preto e branco, que era para ver se passava despercebido, mas era a minha cara que estava lá, até era uma foto de corpo, na altura assim de lado, com vestido, e era eu, e eu enviei-lhe uma mensagem, ela viu e não respondeu, e eu comecei a denunciar a conta tipo louca, porque era privada, eu não consegui ver se as fotos... Se era de Instagram ou era de... Instagram. Eu não consegui ver se as fotos que ela tinha depois no perfil eram minhas ou se já usavas dela, como era o caso da tua. Pois. Porque ela era privada e nunca me aceitou. Ai. Mas era a minha foto que estava lá no avatar dela em preto e branco. Era uma foto que eu tinha no meu mural. Eu já vi nos tempos do Sporting. Não sei, o que é que as pessoas fazem isso? Não sei. É que podem lá pôr a minha cara, se escreverem lá, esta não sou eu, é a Filipa Poço. Pronto, aí eu não me importo. Um Instagram de tributo. Exatamente. há imensas contas de tributo, dizem, aliás, eu comecei a seguir o Ricardo Araújo Pereira, a achar que era ele, a achar que era alguém que geria a conta dele, e eles agora no final já escreveram lá. Não é o Ricardo Araújo Pereira, é uma conta de fãs. Eu, ok. Porque eles na bio não tinham isso escrito, tinham um monte de coisas escritas, menos esta parte. Eu comecei a seguir, acham que era ele. Ridícula. Eu ainda caio nestas. Eu também, às vezes. Como é que se diz, as pessoas gostam muito de outras páginas. Estou eu a pensar que é a página oficial e não é. Uhum. Acontece a todos. Olha, vimos um documentário muito interessante há pouco tempo, que é o Império dos Memes, no Netflix. Eles fazem lá uma pergunta muito, muito interessante que eu gostava de trazer aqui para a mesa. Se um dia acordasse e não tivesse nenhum seguidor, como é que... Quem era a Vanessa Rosa? Eu acho que continuava a ser eu. Porque há pessoas que conhecem pelo meu trabalho... E se não tivesse nenhum seguidor, provavelmente ia estar noutra plataforma, ia continuar a fazer outras coisas. Mas acho que continuava a ser eu. Não é perder seguidores. Não, mas era perder todos. Tipo, se tivesses deixado de existir nas redes sociais. Ficava triste, obviamente, não é? É uma pergunta muito complicada, diz. Sim, é a minha ferramenta de trabalho, não é? Exatamente, é por aí, sim. Pois, neste documentário que a Alexandra estava a falar, tratava-se mesmo disso, era só influenciadoras e influenciadores também, e essa pergunta foi-lhes feita, como é que é? Isto é o teu trabalho, se amanhã, porque isto é uma coisa que não depende, o número de seguidores não é uma coisa que não depende só de ti, claro que depende, se tu produzires bons conteúdos vais ter muitos seguidores, claro. Mas depende muito da vontade que põe lá, da pessoa que põe lá o seguir ou o follow on, follow, não é? Exato. Uhum. Se bem que isso agora ultimamente está a acontecer, por causa do algoritmo, ou lá como é que se chama, algoritmo. Estou a perder 100, depois ganho 20, depois ganho 100, depois perco 20. Uhum. Como é que sambas com o algoritmo, como costumamos dizer? Como é que o contornas, sentes que conheces bem as manhas do Instagram? Eu, por um lado, prefiro que isso aconteça, porque se o Instagram está a fazer limpezas de contas spam, falsas... Uhum. Agradeço. Claro. Eu prefiro ter seguidores reais, pessoas que conheçam o meu trabalho, do que seguidores fantasma, não é? Claro. E prefiro ter poucos e verdadeiros, não é? Do que... Agora saiu-te aí uma palavra mesmo a Aveiro. casting. Eu trabalho com duas raparigas de Aveiro. Porque, ah, mentira, não é nada de Aveiro, é de Viseu, são as duas de Viseu. Ah. Eu, epá, eu e a minha geografia aqui louca, mas é também trabalho com uma de Aveiro. Agora, não diretamente, mas também trabalho com uma de Aveiro, que também diz assim, sai assim. Eu sou de uma terra que se chama Gafanha de Nazaré. Ah, eu conheço bem a Gafanha de Aveiro. Porque... Eu conheço bem a Gafanha de Nazaré, já lá gravei um programa assim. É o pé de Ilha, não é o pé de Ilha? É, sim, pertence conheço, ao Conselho de Ilha. Conheço bem a Gafanha da Nazaré porque já lá andei a gravar perto de uma. Pronto, numa das. Não sei se vou dizer bem, influências do, da Ria. Sim, dos afluentes. Pronto, dos afluentes. Exatamente, dessas coisas que eu não me estava a lembrar o nome. Gafanha da Nazaré. Que há muita gente que acha que era Nazaré, mas não é. Não, é Gafanha da Nazaré. Temos exato. Muitas gafanhas. É, há mais, muitas. Sim. Mas. Tu és da gafanha, que engraçado. Olha, muito giro. Gafanhoa. Como é que se diz? Gafanhota? Gafanhoa. Ah, gafanhoa. Gafanhota é quando as pessoas querem usar connosco. Ah, ok. Lá estão aqui os gafanhotos, não sei o quê. E o caraças. Muito fixe. Ah, e estamos a falar disso do algoritmo, do perder os seguidores. Há muitas pessoas que têm muitos seguidores, pronto, já têm um nível de seguidores ao nível do teu, que se têm queixado disso, que de repente, olha, desapareceram 300 seguidores ou 400 seguidores, mas sim, dizem que muito que o Instagram está de facto a limpar essas contas spam, essas contas falsas que existiam. Mas, por exemplo, a nível de horas a que publicas, de dias da semana, os melhores dias da semana, tu tens a preocupação de publicar diariamente ou não? Não. Não, porque não sei, não, acho que isso era. Isso é massacrar o público. Sim, é demasiado planeado. Eu não sou uma pessoa que planeia tudo ao segundo, ao pormenor. Não, isso era muito estranho. Mas tens alguns truques? Só não publico antes das duas. Duas da tarde. Das duas da tarde, ok. Porque estou a dormir. Duas da tarde espanholas ou portuguesas? Portuguesas. Sim. Ok. Portanto, tu se focas, estás lá, mas pensas na. Depois do almoço, sim. Início da tarde. E depois do almoço. Porque lá está, durante a manhã não estou eu a criar conteúdos, estou eu a produzir, estão as pessoas a trabalhar, estão as pessoas a dormir, então não. Não acho que vai valer a pena. Não vai então, valer a partir pena. Das duas, sim. Olha, que outras pessoas é que tu segues desta área da produção de conteúdos digitais? Que outras pessoas é que são assim a tua, vá, não digo inspiração, mas a tua, uma pessoas que tu gostes de seguir, na verdade, era isto que eu queria perguntar. Olha, gosto do Anson. Já foi falado também aqui no episódio anterior. Anterior, sim, senhor. É um bacana. E conheço-lo pessoalmente? Eu só conheço pessoalmente, sim. Acho que é muito original mesmo. Eu às vezes pergunto como é que ele teve aquela ideia, como é que é possível, ele não dorme, está sempre a pensar, só pode. Gosto de uma fotógrafa que chama-se Martina Matencio, é de Barcelona. A página dela é Lalo Venenoso. Lalo Venenoso, acho eu. Ah, está ali, sim, Lalo Venenoso. Ela é... tem uma sensibilidade muito, muito, muito bonita, muito feminina. Ela é espanhola, disseste tu? Sim. Ok. E acho... É poesia. É poesia em forma de foto. Fotografia. Sim. Pá, quando eu vejo uma fotografia dela é como... já me sinto melhor. Tem um escape. Gosto muito... das minhas amigas, pode dizer aqui, da Marisa, que já teve aqui. Já teve? A Marisa Seita. Ah, Marisa Seita, Marisa já teve, Seita, sim. É ela que tatua também? Sim, já sim é? Algumas. Que giro. Não todas, mas já me tatuou algumas. Eu, por acaso, eu acho que a Marisa falou da tua conta quando esteve cá. Sim, porque eu dei-lhe umas dicas de como editar com um filtro de comida. Ai, eu adoro esse filtro, é o foodie. Eu uso esse filtro por causa da Marisa. Exatamente. Eu adoro esse filtro, nós falámos dele aqui. Ela falou, eu fui ouvir. Ela é muito engraçada, a Marisa. Sim. Ela recentemente colaborava lá com o meu trabalho. Com a TVI. Com a TVI, sim. Ah, sim, a selfie. Sim, com a selfie, sim. Só que aquilo depois perdeu-se ali o contacto. Pois. Aquilo também, ela tem muito trabalho fora daquilo e não deu para... Infelizmente, não deu. Eu adorava, eu gostava tanto dos vídeos dela. Que ela nasceu para isto. Então, para a parte da tatuagem e da comunicação, ela é muito boa mesmo. Portanto, gostas de seguir a Marisa? Ela dizia que era pirosa. Sim, ela diz, meu nome é pirosa. O nosso nome do meio. O nosso nome do meio é pirosa. gosto a nível de moda, por exemplo, gosto da Leandra Medina, da Man Rappler. Desculpa. Não faz mal, não faz mal. Eu não sei nenhum. Falar inglês, ok? Ah, não, não faz mal nenhum. Pera, eu acho assim. É assumir mesmo que não sabe. Já sei, é o Man Speller. Speller, acho que é isso. Repeller. Sim. Aí está, Manuel Lisgos em primeiro lugar. Também achava que eu seguia. Man Repeller, eu nem consigo dizer isso. Man Repeller. Também não estou a ver. É repelente de homens. Muito inspiradora. Yeah. Sim. Ela é muito engraçada. É ela, sem medos, sem filtros. Uhum. Não liga nada ao que os outros pensam. Uhum. Também te consideras assim? Sim. Aprendi a ser. Antes tinha uma autoestima muito má. E preocupavas-te muito com o que diziam? Sim. Ou com o que podiam pensar sobre sim, ti? Sim, muito uhum. mesmo. E rebaixava-me muito. Uhum. Mas aprendi a dar-te a volta claro. E a valorizar-me. E uhum. quem tem, costumo dizer, quem me aponta o dedo, quem me critica o que eu tenho vestido ou o meu aspecto físico, essa pessoa tem um problema com ela própria, não exatamente. Sou eu. Pronto. Sim, até se costuma muito dizer, eu não sei se isso é verdade ou não, quando nós tendemos muito a ver os defeitos nos outros, há que pensar se aquilo não é um espelho. Exatamente. Portanto, aqueles defeitos que nós facilmente identificamos nos outros, e agora já estamos aqui quase numa aula de filosofia, aqueles defeitos que nós identificamos nos outros, há que pensar sempre duas vezes, espera, isto não é um espelho, não é, eu sou assim e estou a ver que aquela pessoa é assim, porque eu me identifico com esse defeito. Uma vez disseram-me isso, antes de pensares algum defeito sobre, ou antes de dizeres alguma coisa sobre outra pessoa negativa, exatamente. Claro, pensa-se não és tu que és assim. Exato, quando não é uma crítica construtiva, não é? Claro que sim, claro agora, que sim. Quando é só mesmo apontar um claro. Um espelho para rebaixar. Sim, pá, exatamente, não, quando é de borla, não é que nós costumamos sim. dizer, como é, quando é para dizer mal de borla, não sim. há que pensar duas vezes sempre. É, neste momento não ligo, não me afeta. Uhum. E sentes que o Instagram é um bocadinho um escape também, ou seja, a imagem que tens tua no Instagram, a composição do teu perfil, sentes que é muito um escape também a isso, a essas ou coisas te ajudou a ultrapassar a falta de autoestima? O Instagram, o trabalho que fazes no Instagram, desculpa. Não, eu tento passar a mensagem a que falamos agora, uhum. tento passar essa mensagem. Mas tal como eu sou na vida real, eu passo para as fotos uhum. no Instagram. Sim, mas onde nós queríamos chegar era se, por exemplo, sentes que o Instagram ou as fotos bonitas que tu tens ajudaram-te a ultrapassar essa sim. falta de autoestima, ou seja, gostavas de te ver naquela fotografia e dizias, estou bonita nesta fotografia, sim. sentes que isso te ajudou? Isso sim, é muito importante saber. Sim. É muito sim. importante, até porque há pessoas que podem arranjar o escape por aí, do género, sim, ah, vou começar exatamente. A tirar umas boas fotos, onde eu estou bonita, vou trabalhar a foto de modo a que fique um produto apetecível, ou para a marca com quem estamos a trabalhar, ou exatamente. Só para os meus seguidores, porque sim, sim. e isso ajuda-te a subir na autoestima. Em certa forma, sim. Ajuda. Sim, sim. Uhum. Olha, muito bem. E ao nível do tempo também já estamos quase a chegar ao fim, não estamos, Alexandre? Ainda falta 36 minutos por aí, eu estamos nos 38. Sim, pois. Sim. Podemos, sim, pois, eu estou pitosga então, como tudo, eu não vejo. Hashtags, descrições, eu já reparei que tens descrições em português, descrições em espanhol, que também já vi uma sobre Dia Mundial da Luta contra o Cancro, vi ali uma foto tua com a tua mãe. Sim, foi uma marca que fez a t-shirt. A t-shirt é muito gira, dia. Não sei se reparaste, não vi, eu vi a foto, mas não reparei na t-shirt, vou ser sincera. De um lado tem a maminha assinhada, eu vi a cicatriz. Ok, eu vi. É muito gira, sim. Eu vi a fotografia há pouco, era uma que estava aí, que estavas tu estava e a tua aqui mãe, para sim. baixo, sim. Quer dizer, tua mãe, deduz-se que seja porque eras tu e uma senhora. Sim, era a mãe, sim, era sim, mãe. Sim, na sim. descrição, que estava em espanhol. Como é que escolhes fazer em espanhol, em inglês, em português? Não tens uma linha? Por exemplo, se é uma marca espanhola, faço okay, tu em espanhol. Ou inglês. Uhum. Depende de quando aprovam o conteúdo, o que é que preferem. Eu sempre tento mostrar as duas coisas. Okay. Mando várias hipóteses. Uhum. E em Portugal, sempre em português, porque uhum. é a minha língua, não é? Essas parcerias, agora falaste numa parte importante, nas parcerias, quando é as marcas espanholas ou as marcas portuguesas, as marcas impõem-te briefings muito apertados ou deixam-te ser um bocadinho criativa à tua maneira? Ou dizem-te mesmo o que é que querem que tu faças? Eu já apanhei tudo um pouco. Okay. algumas que tinham mesmo briefings muito fechados. Sim, mas normalmente, quase sempre, têm as regras, imagina, de verde, vermelho e amarelo, okay. São as cores, não podes publicar com outra cor, mas deixa... Fica à vontade. Sim, fica... É o teu critério. Sim, é o meu critério. E as tags utilizas? Sim, quando são... Quando é trabalho com marcas... e às vezes na brincadeira, imagina, piroças gona piroceite, que é o que eu mais uso. sei lá. Mas é na brincadeira, não são. Não é claro, aquilo, sim, hashtag não é sério, atrás tipo, do hashtag follow. Influencer, hashtag blogger. Não, é na brincadeira. Ok. E por acaso tinha aqui outra pergunta sobre as marcas para fazer, que eu agora não me lembro qual era. Bem, se surgir entretanto eu faço, mas era por causa dessa, era um seguimento da pergunta anterior. Bem, eu se me lembrar, já não me acontecia há algum tempo ter estes momentos de estar aqui e depois começo a entrar na conversa da pessoa e esqueço-me o que é que ia perguntar. Bem, acontece a todos, não é? Olha, e próximos desafios ou próximos objetivos para o teu Instagram? Continuar a fazer isto, não é? A criação de conteúdos, publicar o meu site, que eu estou super ansiosa. E que tipo de conteúdos é que vais ter no teu site? Texto também? Texto, porque eu gosto de escrever e tenho saudade de escrever. Muita gente diz-me, devias voltar a escrever. E porque eu, quando fechei o blog antigo, fechei porque achava que ninguém me lia. E não, vou voltar a escrever. Contigo tudo um pouco, música, comida, sítios onde eu vou, viagens, moda, tudo. É a minha casa. Pronto. Ok, vais abrir as portas da tua casa. Exatamente. Como a Cristina Ferreira. Exato, como a Cristina. Não. Ela tem uma grande casa, por acaso. Sim. Está muito fixe. Mas pronto, olha. É assim? É assim. É o site e a minha marca, que estou a trabalhar nisso. E vamos lá ver como é que corre, espero que corra bem. Eu costumo dizer que 2019 vai ser o ano, portanto... A nível de seguidores, estás nos 45 mil, quase 46 mil. Sim, perdi alguns. Vais tendo... Qual foi o teu máximo? Eu tinha 46,6 okay, mil. Ok, já são bastantes. E perdi alguns em dezembro, janeiro. Mas pronto, é como disse ao bocado, claro. Não faz mal. Pois. Mas vais tendo algumas metas ou achas que isto já é tão... Já tens tantos que é orgânico e vais crescendo naturalmente? Obviamente gostava de chegar aos 100 mil. Quanto mais pessoas souberem do meu trabalho, melhor, não é? E mais trabalho também vou mais ter. Mais trabalho tens, claro. Mas sou feliz assim, sou feliz com eu costumo contentar com pouco, é o que eu costumo dizer. Eu já me lembrei a minha pergunta da marca. Bora então. Antes que ela se vá embora. Já tu aceitas todas as marcas que entram em contacto contigo ou já recusaste alguma com a qual não te identificavas assim tanto? Não, já não aceito tudo e já recusei trabalhar com algumas marcas porque não se encaixava comigo e... Okay. E acho que os meus seguidores iam notar isso. Ok, e não ia ser verdadeiro da tua parte. Exatamente, é isso. Ok, e agora sim, estamos a chegar ao final. Ainda bem que te lembraste da tua pergunta há tempo. Sim. Mas não, ainda temos... Eu depois ia fazê-la em off, não é? Em off, que eu faço. Depois os nossos ouvintes não ouviam. Iam saber a resposta. Depois escrevíamos nas histórias. Uma nota. Pronto. As perguntas da praxe. Numa palavra, como é que defines o teu Instagram? Diferente. Ok. É uma boa palavra, sim. E para ti na vida, o que é que ou vai ou racha? O que é que tem mesmo que ser? O que é que tem mesmo que acontecer? Ou tem ou não tem? Ou tem, aliás, ou vai ou racha, ou acontece. Mas em que sentido? No que tu quiseres, a pergunta é muito aberta. Pode ser em trabalho, pode ser... Saltar de paraquedas. Pronto. É uma coisa que eu quero mesmo que vai ter que acontecer. Ou vai ou racha, saltar de paraquedas. Pronto, é uma resposta. Olha, nunca ninguém nos tinha dito uma ação, acho eu. Normalmente dizem muito, ai, o meu trabalho é que é, o meu Instagram, mas olha, uma ação é uma coisa que quero vai ter mesmo uma... fazer isso. Então, olha, depois tiras uma fotografia ou fazes um vídeo e tagas-nos para nos lembrarmos do que é que para ti na vida vai ao racha. Vanessa, muito obrigada por obrigada. Estar aqui connosco. Obrigada eu pela oportunidade. Obrigada a nós. Obrigada, Alexandra, nós. Não se esqueçam. Até daqui a 15 dias. Até daqui a 15 dias. E vão ver o Instagram da Vanessa, que é mais conhecida no Instagram como Peggy Art. Exatamente, com dois guias com e dois um guias. Y. Exatamente, e coraçãozinho. E sigam-nos a nós também. E deixem comentários. Sim. Beijinhos. Vai, borracha.